jeito. Marina Mendonça! Airone, tem jeito não! Obrigado, lindona, obrigado, Deus abençoe. Muito obrigada! Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo. Feliz demais. 12 horas e 52 minutos.

atenção que a festa vai começar. Sanfoneiro, solta o fole. É medido no beat, viu? Não confunda. Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo. Mete bala, te amo, te amo, te amo. Toma, toma porra nenhuma, só queres do que meu dinheiro. Tu tá doida pra ir gravitar, por isso que só pode comigo no pelo. Toma, toma porra nenhuma, só queres do que meu dinheiro. Tu tá doida pra ir gravitar, por isso que só pode comigo no pelo. Novinha, fica à vontade, pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate. Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade, pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate. Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade. Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade. Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem. Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade. Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade. Novinha, tu é fuder que gosta de uma sacanagem. É mais uma do RD, é mais uma. Piranhagem, eu sei que você quer fuder. Senta, senta com vontade. Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade. Senta, senta gostosinho na camisinha de chocolate. Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate. É medido no beat, viu? Não confunda. Yeah. teu vale é suco, teu mole é vapo. Toma, vou te pegar bolado. Não ligo. Tu quer deixar no sigilo? Eu deixo. Tu quer vir pra minha base? Eu quero. Tu, então entra na nave. Ai, para. Oh, arranhou minhas costas quando passei com a minha bota. Pensei no suporte, meu bolso com várias botas. Emoji babando na minha foto, logo cê. Você sabe o trajado lá no peito que elas gostam. Sabe que o Jeff maceta bem. Os tralha que tá na moda. Provou uma vez e agora quer o tempo inteiro. Fala baixinho, ai sim. Fala pra mim, ai sim. Fala meu nome, ai sim. Joga meu nome, ai sim. Fala baixinho, ai sim. Fala pra mim, ai sim. Fala meu nome, ai sim. Joga meu nome. Costa quando passei com a minha tropa. Prezi no suporte, meu bolso com várias botas. Emoji papando na minha foto logo cedo. Fala baixinho, ai sim. Fala pra mim, ai sim. Fala meu nome, ai sim. Joga meu ombro, ai sim. Fala baixinho, ai sim. Olha pra mim, ai sim. Fala meu nome, ai sim. Joga meu ombro, ai sim. De maciçado, trajado, lá no peito que elas gostam. Sabe que o Jeff maceta bem. Os tralha que tá na moda. Provou uma vez e agora quer o tempo inteiro. Fala baixinho, ai sim. Fala pra mim, ai sim. Fala meu nome, ai sim. Joga meu ombro, ai sim. Fala baixinho, ai sim. Olha pra mim, ai sim. Fala meu nome, ai sim. Joga meu ombro, ai sim. Treze horas e 41 minutos. Alô, Geraldo Estrela, me segue no Minha, em nome da Fazenda Candelária, Nela Pintado SS Rancho, ó, boi lá! E não me julgue, apenas com sua imaginação, é só ter uma moreninha, o meu coração. E não me julgue, apenas com sua imaginação, e é só ter uma moreninha, o meu coração. Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você. Sair, te amo.

Vamos bater, esquenta e depois a cavalgada. Mas a festa continua, é com bolão de batizada. Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado. Porque festa de vaqueiro rola tudo, falta nada. Tem mulherada caindo na cama, tem a boiada caindo na faixa. Tem o juiz fazendo que ama, dizendo valeu boi, zero boi. Tem paredão, tem vaqueiro campeão, vaquerando, namorando e tomando muita cachaça. O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha. Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha. Hoje vai ter piseiro e vai sentar pedininha. Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha. O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha. E chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha. Hoje vai ter piseiro e vai sentar pedininha. Eu chamo as vaqueirinha, eu chamo as vaqueirinha. Meu parceiro Alain, meu parceiro Alain. As bater, esquenta e depois a cavalgada. Mas a festa continua, é com bolão de batizada. Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado. Porque festa de vaqueiro rola tudo, falta nada. Tem mulherada caindo na cama, tem a boiada caindo na faixa. Tem o juiz fazendo que ama, dizendo valeu boi, zero boi. Tem paredão, tem vaqueiro campeão, vaquerando, namorando e tomando muita cachaça. O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha. Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha. Hoje vai ter piseiro e vai sentar pedininha. Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha. O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha. E chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha. Hoje vai ter piseiro e vai sentar pedininha. Eu chamo as vaqueirinha, eu chamo as vaqueirinha. Paraíso. Paraíso. Tem música. Tem alegria. Alegria. Música. Informação. Promoção. Paraíso. Essa rádio tem tudo que eu gosto. 14 horas e 2 minutos. Paraíso. Primeiro lugar na região. Aqui tem mais alegria. Vem. Paraíso. Uma voz amiga pra ficar com você. Pra informar. Pra te abraçar. Aumente o volume, o nosso som está no ar. Paraíso, paraíso, paraíso. Quem ouve gosta. A rádio que pensa em você. Faz a gente querer ouvir o dia todo, sucesso pra valer. Aquela música só você que tem, aquele hit só você que tem. Sintoniza, bebê, na Paraíso FM, a rádio que pensa em você. Eu tô na Paraíso, ouvindo o somzão que ela tem. Sintoniza, bebê, na Paraíso FM, a rádio que pensa em você. Eu tô na Paraíso, ouvindo o somzão que ela tem. Sintoniza, bebê, na Paraíso FM, a rádio que pensa em você. É de outro rapaz, mas o meu coração não desgruda. Paraíso FM. Paraíso FM. Paraíso FM. Você quer brincou de amor, me deixou de lado. Agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso. Tô cansado de mentiras, com seu amor falsificar. Olha a pegada do zagueiro aí. Bora, geladinho estrela. Olha o zagueiro chegando aí. Pensei que era um sonho, mas era real. Você se desculpando, me falou coisas sem sentido, nada tão normal. E eu acreditando nas promessas de amor, você me falou que me amava tanto, mas foi se afastando. Foi você quem brincou de amor, me deixou de lado. Para que hoje à noite eu vou voler.

fácil dizer acabou, tchau. E olho no olho, coração acelera. E veja nossos filhos, você vai abandonar. Amor, eles estou feliz com você perto de mim. Você perto de mim. Venda do seu comércio, da sua loja ou divulgar o seu evento? Anuncie na Rádio Paraíso FM 105,9. Anuncie e divulgue também aqui na Motosom Divulgações da Rádio Paraíso FM. Telefone WhatsApp 996-64-1922. Saia dessa sintonia. Já já voltaremos com mais sucessos.

novinha na hora da selfie. Junto com as amigo, coroa nunca aparece. DG, batidão strong. Chama filho, chama filho. 14 horas e 51 minutos. Da Rocha, estoura o topete. Vem assim, bebê. Tá vindo aí, ela já tá falando. Tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Mas quando ela liga, eu dou. Preferido.

E chega ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol. E olha o que